Isso aqui não é uma música, é um desabafo. Não tem flow, não tem flipada, não tem nada do que vocês querem ouvir. Mas tem tanta coisa que eu quero falar, que eu preciso falar. Será que vocês me entendem? Acho que não. E eu também não preciso ser entendido, só escutado. Eu sempre fui ovelha negra da família que o vizinho olhava e falava que o futuro era incerto. Eu sempre fui aquele aluno nota zero, fim de sala que nunca levava o professor a sério. Eu sempre dei muito problema pra minha mãe de criação, educação e respeito às autoridades. Eu nunca vou entender o que é autoridade, pois envolvem ordens e eu me sinto livre de verdade. Lembro dos meus pais brigando muito alto e eu curioso como sempre pus o ouvido na porta do quarto. Meu pai falando pra minha mãe que eu era mimado, as notas eram baixas e que ela tinha me criado errado. Lembro do meu pai brindando a meu irmão que passou em medicina, um brinde pro filho mais esforçado. Na mesma noite eu fui inventar de dizer que queria ser rapper e arranquei risadas de tão engraçado. Eu nem tinha formado no ensino médio, achava a escola um tédio, tinha medo de ir pra faculdade. E tinha pena dos meus pais por trabalharem tão pesado só pra ter criado um filho tão covarde. Eu queria ser igual aos meus irmãos, educados, letrados, doutores de verdade. Mas sempre tive um amor pelo underground, a rua me encantava mais que os campos da universidade. Após um ano batalhando, lembro de chamar minha mãe pra dar uma volta só pra gente bater um papo. Contei pra ela meu sonho de ser MC, ela me abraçou bem forte, tentou não chorar tão alto. Ela sabia a dificuldade de uma carreira independente do seu filho imprudente. O sucesso era incerto e o dinheiro não era certo, e a chance de fracasso era bem mais evidente. Ela me apoiou indiferente, pois a ideia de ter um filho sorridente já era suficiente. Ela não tinha em mente a ideia de que um ano depois eu ganharia o nacional em nome da gente. Tem quem fale que minha vitória foi um acidente ou mera questão de sorte na escolha dos meus oponentes. Ninguém viveu o que eu vivi, então ninguém entende a sensação do mundo nas costas e o peito ardente. O meu lema sempre foi bola pra frente, e o engraçado é que eu sou péssimo jogando bola. Mas engraçado ainda é pensar que as minhas letras estão na boca da favela e dentro da sala da escola. Hoje o professor me odeia, pois eu incentivo as crianças a pensar fora da caixa. Hoje o deputado me odeia, pois eu incentivo o eleitor a votar também fora da caixa. Hoje o rapper de rua me odeia, pois eu tenho orgulho da minha caminhada, o Cid se acha. Hoje a minha mãe se orgulha, pois eu peguei meu esforço e fiz diferente do que todo mundo acha. Mundo, me desculpa ser assim, Mateus, obrigado por ter tido fé em mim. Mundo, me desculpa ser assim, mãe, obrigado por ter tido fé em mim. Bendito é o fruto do nosso rap, irmão. Sempre foi, isso aqui é uma família. É nós por nós, mano.